2221, autorizado Barreiras, via Whisky 42 e conforme rota do plano. Nível de voo 160. Saída Momo, transição VATAP, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Passarelo 2221, no cortejamento correto, reporte pronto para o pushback. Vai falar. Esperão 9972, desça para 2010, ajuste 1095, autorizada final do procedimento LS, sexy, rei, reporte estabilizado. Descendo todos mil, reporte estabilizado na 972. Formou mais que a Golf e a voz de frente, cópia. Tiago, que prepara a saída Momo, transição VATAP, aguardando cópia. Estabilizando o localizador, Esperão 9970. Esperão 9970, chamei a torre em 1895. Federal 9970, autorizando pouso, pistão na zero, vento variável com 3 nós. Vai baixo travado, livre pouso na 10, Federal 9970. Tá 3153, bom dia, número 2 para a cópia, prepare a saída de São Bruno, transição Dóquilo. Só confirma a saída, por gentileza. São Bruno, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Dóquilo, Delta Oscar, Quilo, Lima e Uniforme. São Bruno, Dóquilo, gentil, tá 3153. Passaria 2221, estacionamento, só o pátio 3. 6 aprovado, chame pronto para o táxi, passarei do 2221. Vamos lá, táxi 2221. Liberal 9970, Solo 51, na minha escuta, libere a direita. Autorizado táxi de Alfa, reporte antes daquilo. Vai reportar antes daquilo, Liberal 9970. Paulo Salvador, Golf, informação. Golf, Golf Uniforme, frequência livre, bom dia. Golf, Golf, uniforme, frequência livre, bom dia. No Rio, bom dia, Sideral 9972, passou o externo, baixado e travado. Sideral 9972, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável com 3 nós. Paciente livre pouso, Sideral. Sideral 9970, atente ao ATR, finalizando o pushback no pátio 3. Após autorizado quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Ok, acesso ao ATR, pátio 3, atento ao sinalizador. Pronto, táxi, passaria 2221, com 57, a bordo, 5 horas e 40, alterna Goiânia. Passaria 2221, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na zero, via pátio 3, pátio 1, táxi e Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 015. Na 015, pátio 3, pátio 1, Índia, pode esperar me reportar pronto, 2221. Informe o Mike Sierra Golf e informe o pátio. 79 Garabata, autorizado táxi, reporte no ponto de espera, aguardando cópia, ajuste na 015. Mike Sierra Golf, aguarde um minuto. Federal 9972, Solo 54, Na minha escuta, libera direito autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, na sua escuta, atento ao sinalizador. 997. Torre Passarelo 221, aproximando o ponto 0, está próximo. Passarelo 221, autorizado, alinhar e decolar pistão 0, vento 0, 1, 0, grau 02 nós. Ali decola da pistão 0, passarelo 2221. Mike Serra Golf, pronto cópia. Mike Serra Golf, autorizado, Serra November, Quebec, uniforme, conforme rota, nível 100. Decola da 17, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição VATAP, aciona 5472, controle 119.8. Mas se a Golf informe se já voou visão na roda. Mike Serra Golf, autorizado, aliar e manter pistão na 7. Aguarde coordenação com o controle, o Mike Serra Golf. Roda Delta 3, zona 53, já teria nossa autorização. Delta 3153, autorizado Galeão, Getúlio 44, após conforme rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Selva 1, Leda Dócilo. Aciona 5474, controle 119.8. Autorizado Galeão 340, conforme decola da 90, com curva direita após o perfil da saída Selva 1 Dócilo. Aprisolou 44, aciona 5474198, controle Salvador da 3153. Tadrezino 53, confirme a transição copiada. Transição Dócilo. 3153, cotejamento correto. No portão 10, reporte para o pushback e assinamento. Já está pronto. Tadrezino 53, autorizado. Pushback e assinamento, reporte táxi. Muito obrigado. Vamos aguardar o táxi. Axerra Golfo, não tem a posição. Passarela 2221, decolada 57, chama o controle. 1919.8, meu voo. 982221. Controle, bom dia. Passarela 2221. Passarela 2221, bom dia. Contato radar. Compara o nível de voo no 60, via saída Momo. No 60, libera as exceções, o passarela 2221. Passarela 2221, está livre de exceções. Após cruzar 3 mil pés, vou direto para a TAP. Está livre após 3 mil. VATAP 2221. Meu Mike Serra Golf, decolar 259, chame o controle, 199.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom. bom dia, Papa Romeo Mike Sierra Golf, decolado na sua escuta. Papa Romeo Mike Sierra Golf, bom dia, contato radar, estou para o nível de voo 100 via saída Momo. 100 via Momo, Mike Sierra Golf. Delta 3, zona 53 para o táxi, o nosso POV é 161, autônomo de 3 horas e 28, alterna Campinas. Então, 3, zona 53 é autorizado, táxi até o ponto de espera da pistão a zero. No, via pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0, 1, 5. Autorizado táxi via pátio 1 até o ponto de espera da 3, zona 53, vira 15. Bom dia, senhor identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 095. Papa Romeo Mike Sierra Golf, está presente, vou ir VATAP, mantendo ainda 3 mil pés, aguarde uma centena. VATAP aguardando, mantendo 3 mil, Mike Sierra Golf. 3153. Salvador, bom dia, Oceania 6225, informação Fox para localização Brasília, quando possível. Oceania 6225. Autorizado Brasília, VPZ 197, aposta conforme rota, nível 380, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída, arbor 1, transição elefa, aciona 5520, controle 1919.8. Sierra Golf, suba e mantenha nível de voo 070. 070 Golf. Direita, perfil da saída Arbor 1 no transição elefa 5520 no transponder, aciona condicionado 5520 e o controle 119.8, Oceania 6225. Oceania 6225, atendimento correto, no portão 62 é reporte para o pushback acionamento. Reportará na 62 é pushback acionamento 622. Pedra Júlio 53, decolada 05, chame o controle, 119, destino 8, por favor. 198, Zona 3, Zona 53. Salvador, Zona 3, Zona 53, decolou na São Vogono. 3, Zona 53, contato radar, salvar o nível de voo 340, via saída São Vogono. 340, via Zona 3, Zona 53. Autoriza a voação, vou cruzar a 3153. 353 autorizada, produção. Direto, salvo, 3153. Papa Romeo Mike Serra Golf, submantenha nível de voo 100, quando possível, seu estimado de pouso. Uma centena, está estimando pouso aos 10015, Mike Serra Golf. 10015 pouso, copiado, grato. P3517, desampara 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-REI, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado. Controle, o Marcos Serra Golf está presente, propõe a mudança de regras, solicita o final 085 visual. Controle, o Marcos Serra Golf, plano ISR modificado, 0908, e mantém nível de voo 085. 0.5. Oi, Salvador, bom dia, Xanar 629, informação Golf, operação para o Galeão. Xanara 2-1, bom dia. Autorizado, Galeão, Zepuzulo 44, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Sanvo 1, Leda, Doclo. Aciona 5523, controle 119, decimal 8. Essa é a magnética 195, 10 milhas. Fala, pista no zero, primeira curva direita, recordação, transição lesa, pode voar lá. O transporte é 523, controle 198, Oceanair 629. Oceanair 6211, cotejamento correto, apenas confirmando a transição dóculo no 9, reporte para o pushback e acionamento. Afirma transição dóculo, Oceanair 6219. Meia dois e no uno é só voltando. Romeu 29. Confirmando a saída, São João 1. Sim, São João 1 na saída, né, 29. Autorizo 2221, no Xiaomi, o centro Estabilizado, o 3597, torre 1895. 29. Oceania 225, por isso está funcionando. Oceania 225, autorizado, chama acionamento, reposta táxi. Tomaram táxi, Oceania 225. Bom dia, Oceania 3517. Tá 3517, tá um chuva nas vizinhanças, autorizado pouso, pistana 0, vento 07, 0 graus, 0 medo de nós. Autorizado pouso, tá 3517. Romeu Mike Serra Golf. Tá, escuta. Tá agora 42 milhas noroeste de Salvador, serviço radar terminado. Para serviço de informação e alerta, chame Recife, em 1288, alterne 1226 decimal 0. Agora 1288260 com Recife, obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom voo. Sono 7, solas 18, na minha escuta, libera a direita, autorizado táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette. Salvador, gol. 963, pista gol, autorização. Galeão. Gol 963, bom dia. Prepare seu voo, Leda Doppler. Poderia repetir a subida? Estamos voando, Leda, transição Doppler. Positivo, guardando a autorização, 963. Salvador, bom dia, azul 4201, seguinte da informação. Qual está o seu dia, azul 4201, bom dia número 2. Prepare a saída São João, transição Bótila. 6225 para o táxi, 112, é o PLB, 327 ao Serra Berlândia. 6225 autorizado táxi, até o ponto de espera da pista na zero via parte 1, táxi Sua Índia, no ponto de espera, reposto pronto. Ajuste na 015. Espera reportar a próxima. 235, 17. Depassado as duas táxis que andam até o ponto de espera, após autorizar o ingresso de Juliette, portão 7. É, após Juliette, portão 7, tá? Por aí. Luna 963, pronto, cópia? 963, consigo. Luna 963, autorizado, Galeão, VP Zulu 44, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Vô 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda, Dóquilo. Aciona 5531, controle 119.8. Viveu Galhão, aperto Lu 44 após rota, nível 360, decola da 10 para a direita, Sampo 1, Leta, Dóculo, 5-6-1 transponder, 19-8, é o controle voo 963, estamos 8, prospecto. Luna 963, treinamento correto no portão 8, coordenador de sola 5, Airbus da TAM, parqueando 7, inicio e táxi. Airbus parqueando 7, está livre, o voo 963. Oxena 6225, autorizado, alinhar e decolar pista na 0, vento 060 graus, 05 nós. Azul 4201 no Francópia. Azul 4201, copia? Copia. Azul 4201, autorizado Campinas, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Vô 1, Leda, Motiva, aciona 5521, controle 119.8. Está autorizado Campinas, nível 320. Diâmetro do Luno 0, decola da 10, corpo à direita, São Paulo, Leda, Motiva, 521 e controle 19-8. Azul 4201, saída São Paulo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1. Sim, Tango 1, é a saída Leda, Motiva, o Azul 4201. Azul 4201, fechamento correto, no portão 3, reposto para o pushback acionamento. Branco. Solo, Azul Alfa, Xuê Lima. Azul Alfa, Xuê Lima. Bom dia, prossiga. Bom dia. Xuê Lima, satisfeitada a autorização de reboque do PAC 3, está no PAC 1, no posição 03. Azul Alfa, Xuê Lima, autorizado o início do reboque. Reporte para ingresso na parte principal. Reportar para ingressar na parte principal. Alfa, Xuê Lima, prazo. Azul 4958, bom dia, está em contato radar 50 milhas sudoeste de Salvador. Reportar nível de voo no 30, reporte no ideal de descida ou ajuste no 05. Apesar de descida, era para descer no ar, estamos descendo ao nível 730, 4958. 34958, ajuste no 05. Xené 6225, decolada de 25, chame o controle, 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, 6225. Chilena 225, contato radar, sou para o nível de voo 380, via saída Arbono. Sobe via 6225 para 380. Azul 4201, está no gate 3, pronto para o chuveiro estacionamento. Azul 4201, correndo com a equipe de solo, assim que o Boeing da Gol livrar retaguarda, inicie em táxi. Faz o Boeing da Gol passar a retaguarda, está autorizado, chama 201. Passarei o 2229, vou na prova de táxi. Direto TAP 2229. Lá 58, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. Eu cheguei a 6225, da presente foi direto a Elefa. Para o posto de estacionamento. Eu cheguei a 6201, 9 autorizado, tiver que estacionamento, é abaixado. É abaixado, 6219. Era pronto. Voo na 963 é autorizado, alinhar e decolar pistão a 0, vento 060 graus, 04 nós. Voo na 963 de decolada 229, chama o controle, 199 decimal 8, um voo. 098, velho. Azul 4-50, para estar em formação, tráfego 1 hora 20 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo na 00 em ascensão, Airbus 318. Já efetuando o pushback e irá chamar para o táxi. Alfa Yankee Lima na saída do Pad 3, aguardando a autorização para ingressar no Pad 1, na posição 03. Azul 4201 para o táxi, 116 a bordo, 4 horas e 53, alterna Galeão. Azul 4201, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 015. 015. Salvador, Alfa Romeo 6219, através do 9, pronto para o táxi. 153, 2 horas, 3 horas e 50, alterna com. Roxana 6219, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 015. 015, autorizado táxi, a moto até o ponto de espera, 6219. Para a cidade do Médio 1, reporte 10 de cima. Controle o azul 4958, autorizaria a Duna para desvio de formação? O 50 autorizada para o Duna, desce para 2.000 pés, autorizada final do ILS X-Ray, repasse estabilizado. Para repassar estabilizado, 2.000 pés, final ILS X-Ray, 4958. Azul 4201, pronto, ponto de espera. Azul 4201, autorizado. A linha decola a pista 10. Vento 060 graus, 05 nós. A linha decola 10, 201. Roxana 6225, chame Recife, em 128, décima 8. 288, 6225, bom dia. Bom dia. Prossiga. Azul 2785, desço para o nível de voo 060. Autorizo 2229, desço para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, descendo 2015, reporta na final, no, o 2229. Fechar M2 e no 1, autorizado, aliar e manter pista no 0. Azul 4201, decolando as 34, chame o controle, 119, decimal 8, morro. Delano, obrigado, até mais. Controle Azul 4201, bom dia. Azul 4201, bom dia, contato radar, para o nível de voo 320, via saída São Rona. 320, viação voando 4201. Da Azul, estabilizando PLS da 1-0, pista vista. Azul 4958, chama agora a torre em 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, tenha um bom dia, senhorita. Bom dia. Mão rápido, gente, 1-6-2-1-1, iremos informar o fechal de parte, grato pela informação. Autorizado decolagem em pista 1-0, vento 040 graus, 04 nós. Atrás. 1963, chama o centro Recife, em 128, decimal 35. 12835, do 1963, bom dia. Bom dia. 8, bom dia, informo o chuva nas vizinhanças. A gente chorou 015, vento para cheque 040 graus, 04 nós. Azul 4950. Solo Alfa Esquilinho informando o término do reboque, parte 1, posição 03. Para a ponte. Alfa Sul Lima, bom dia, frequência livre. Azul 4958, autorizado pouso, pistão na 0, vento 030 graus, 04 nós, informo pista molhada a partir do terceiro terço. Ciente, está autorizado por ciente da pista molhada, terceiro terço. Oxalé 6211, no decorado 37, controle 1119, destino 8, morro. 198, boa tarde. Azul 3775, decorado 2000 pés, o ajuste no 095, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 095, no ajuste, está autorizado o procedimento e leva mais estabilizado, azul 3775.